Olá. O que poderia definir o cristianismo autêntico? Né? O que que divide aí o cristianismo autêntico, legítimo, de um cristianismo falso? Claro que aqui eu estou descartando todas as religiões que não assumem serem cristãs, né? Mas como a gente sabe, tem muitas que se dizem cristãs e afinal não são. Bom, a gente poderia falar muitas coisas sobre o que é ou não é autêntico, mas hoje nós vamos falar especificamente sobre os cristãos autênticos. Afinal, é o cristão autêntico, é o conjunto de pessoas dentro de um determinado grupo, de cristãos que vai definir se esse grupo é um grupo legítimo, um grupo autêntico ou não. Ou seja, se ali tem cristãos de verdade, crentes de verdade. No Senhor Jesus. Se você tem crentes de verdade, você vai ter um grupo autêntico, e daí em diante você vai ter tudo o que resulta, né, desse cristianismo autêntico. No primeiro século, como a gente sabe, nós tivemos as igrejas ali fundadas debaixo da autoridade dos apóstolos. Igrejas que foram fundadas diretamente por eles ou indiretamente por seus discípulos, por pessoas que foram influenciadas por eles. Mesmo quando não eram eles os fundadores, eles tiveram ali uma autoridade que definiu, ajudou a dar os rumos, ajudou a estabelecer alguns ajustes também quando eles eram necessários. Você tem igrejas diferentes, locais diferentes, culturas diferentes. E, como a gente sabe, isso foi formando ali todo o início da igreja naquela era apostólica, no primeiro século. O apóstolo Paulo, a gente sabe, foi o grande implantador de igrejas ao redor, daquele mundo antigo, dentro do Império Romano, em várias cidades. E na sua segunda viagem, lembra que na primeira viagem ele foi até a ilha de Chipre, subiu ali numa parte ali do território da Ásia. Depois eles retornaram, teve ali um probleminha até com Barnabé, né, que não quis seguir. Desculpa, Barnabé, na verdade, não foi o protagonista, né? O protagonista foi Marcos, o seu sobrinho, mas Barnabé acabou tendo ali um desentendimento com Paulo. Na segunda viagem, Paulo já não vai com Barnabé, ele vai com Silas, depois Timóteo também se junta, né, a essa equipe missionária. Nessa segunda viagem. Como a gente sabe, é ali que ele vai para o território europeu, para o continente europeu, pela primeira vez. Atravessa ali aquele estreito, né, aonde hoje fica a cidade de Istambul, né, na Turquia, e ali ele passa para o continente europeu. Descendo pela Macedônia, começando por Filipos, né, a primeira cidade. Depois ele vai em direção à Tessalônica. Bom, é em Tessalônica que nós vamos concentrar as nossas atenções nas próximas semanas aí. A ideia é abordar as duas cartas, a primeira e a segunda. Isso nos dá uma ideia melhor de conjunto. A gente já vai estar familiarizado com os assuntos da primeira ao iniciar a segunda. Então, vamos ver se a gente consegue cumprir esse roteiro, extrair a melhor compreensão possível. E já dando início aqui, então, a título de introdução, né? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses começa assim: Paulo, Silvano, que é Silas, né? A gente normalmente entende que aqui é Silas, Silvano é o nome latino, né? Paulo, Silvano e Timóteo à Igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Então você vê que aqui Paulo, ele coloca junto com ele nem evoca aqui, como em outras cartas, sua autoridade de apóstolo, ele se une aqui a Silvano e Timóteo, eles subscrevem a carta, vamos dizer assim, né? Eles, como se estivessem escrevendo juntos, né? Embora aqui o autor seja Paulo, eles estão ali participando, estão juntos nesse projeto de enviar a carta lá para os Tessalonicenses. Como a gente sabe, eles chegaram ali. Paulo, como de costume, pregou na sinagoga. Alguns convertidos, algumas pessoas, inclusive, importantes ali dentro do judaísmo. Como sempre, há uma rejeição. Pregou para os gentios. Houve conversões de algumas pessoas ali e, como consequência, a ira ali dos demais israelitas que os perseguiram, arrumaram uma confusão, inventaram lá uma história, né, de que eles estavam pregando contra Roma e tal, a equipe teve que sair ali de Tessalônica, de onde eles foram para Bereia. Lembra de Bereia, onde Paulo elogiou lá a maneira como eles prestavam, não só prestavam atenção, mas conferiam as coisas, né, de maneira muito especial. Lá aconteceu tudo de novo. Aliás, o pessoal meio que começou a seguir Paulo para onde ele ia, né? As notícias corriam e também havia aqueles que, a impressão que a gente tem é que eles iam no encalço ali, não queriam que ele estivesse pregando o que eles entendiam ser uma subversão, né, do judaísmo. E, bom, ali ele acaba indo de barco. Silas e Timóteo o levam até Atenas, onde ele fica sozinho por um tempo, aguardando que eles depois se juntassem a ele novamente. Então eles retornam. Timóteo é encarregado de ficar em Tessalônica, tomando conta do pessoal lá. Quando Paulo chega em Corinto, Timóteo então tem notícias ali para ele a respeito da igreja. Tudo indica aqui, a gente percebe claramente que são boas notícias. E que boas notícias principalmente são essas: notícias de que ali havia uma igreja autêntica, uma igreja verdadeira. Tanto é que o título aqui, logo no início, é a Igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eles estavam em Cristo, eram crentes legítimos, né? Por quem, aliás, Paulo e os demais oravam ali constantemente, estavam ali nas suas orações, agradecendo pela vida deles. Então esse aí é o que vai seguir basicamente o teor da carta, essa gratidão, principalmente aqui no primeiro capítulo. Depois a gente vai ver que a carta, e isso também, de certa forma, vai estar presente na segunda carta. De modo geral, a gente pode dizer que essas duas cartas trazem, além dessa gratidão de Paulo, desse reconhecimento do que Deus de verdade havia feito ali, mas ao mesmo tempo encorajar o crescimento deles nas coisas que eram necessárias. Não tem nada aqui tão grave, mas existem algumas coisas que eles precisavam entender melhor também, principalmente em relação aos eventos futuros, aquilo que a gente chama de escatologia. Havia confusões que precisavam ser corrigidas, e Paulo faz isso, né, pelo bem deles e pelo nosso bem. Enfim, o cristianismo autêntico que é apresentado aqui nesse início de carta, ele é o pano de fundo, né, para esse interesse de Paulo em escrever essas duas cartas. Bom, então continuando no texto aqui, nós vamos hoje olhar primeiramente e unicamente, né, para o versículo 3, ele já tem bastante coisa. O versículo 3 diz o seguinte: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como você pode ver, tem três elementos aqui de um cristianismo autêntico que, aliás, Paulo repete em outras cartas. Nós já vimos esses elementos em Colossenses, já vimos lá em Coríntios. São elementos básicos da vida cristã que Paulo costuma mencionar com variações na maneira de expressar, mas eles estão sempre ali. Primeiramente, o que Paulo menciona aqui é o serviço que resulta de fé. Verdadeira fé não é inoperante. Você sabe que durante algum tempo, alguns teólogos aí do passado, eles debateram, faziam uma certa confusão aí, entendendo que Paulo e Tiago são escritores que se contrapõem ali no Novo Testamento, porque Paulo fala muito, principalmente em Romanos, em Gálatas, da justificação pela fé. E Tiago nos apresenta a fé que se expressa através de prática, de obras, como se houvesse uma contradição. Não há contradição nenhuma. Aliás, quando Paulo fala aqui de uma fé que é operante, não uma fé inoperante, ele comprova isso. Então não é que fé está em oposição às boas obras. A fé está em oposição a obras mortas, é diferente. A fé está em oposição ao esforço humano para conseguir alguma coisa, algum favor de Deus. Porque a fé, na verdade, ela é implantada por Deus. A fé é uma dádiva, é um dom de Deus. E ela sempre produzirá fruto, nesse caso aqui, serviço. O que é o serviço? O serviço é o trabalho. É o trabalho, a dedicação, é aquilo que você faz, com as suas mãos, você produz algo, você se envolve, você está ativo, você não fica apenas na teoria, você não diz assim: ah, eu sou um bom crente, eu leio a Bíblia em casa, eu oro, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. Aqui tá se falando de coisas muito práticas, de coisas muito visíveis, uma fé que é implantada por Deus e que sempre produz fruto, e fruto é sempre ele se traduz em serviço. Verdadeira fé não é inoperante, ela não vai ficar lá escondida. Não é uma fé que eu tenho: ah, não, eu creio, mas ninguém sabe, mas eu creio, ninguém vê, mas eu creio. Não, a fé verdadeira, ela não é inoperante e ela também não é ativista. É preciso a gente prestar atenção nisso, porque existe o ativismo. Verdadeira fé não é porque todo mundo começa a ficar muito agitado de um lado para o outro. Não é a igreja ter 500 programações durante a semana, culto todos os dias, culto de manhã, culto de tarde, culto de noite, missão. É viagem missionária, é conferência missionária, é trabalho na praça, trabalho no CEONI. Não que essas coisas em si sejam erradas. O problema é o seguinte: o problema é que o ativismo em si, ele resulta de ambição pessoal. Eu quero fazer alguma coisa porque eu quero galgar uma certa importância, porque eu quero que as pessoas me notem, eu quero que as pessoas me vejam, eu quero que as pessoas me aprovem, eu quero mostrar que eu sou uma pessoa verdadeira aqui, eu tenho o selo daquele que verdadeiramente trabalha. Então, não é disso que se trata, não é disso que Paulo está falando. É uma operação, é uma operosidade, é um envolvimento autêntico. Ele é produzido pela fé. Eu faço porque creio. Eu faço isto porque eu sei que isto é o melhor a ser feito. Eu faço isto porque Deus colocou no meu coração, porque é uma necessidade, porque eu verdadeiramente quero me envolver. Diga-se de passagem, onde se tem muito barulho e muita agitação, você acaba inibindo o serviço verdadeiro, o serviço autêntico. Você cria um programa, você cria cargos, você cria comissões, você cria muitas coisas que vão preenchendo uma agenda. E é claro que o resultado disso é bastante questionável. Os tessalonicenses tinham uma fé operante e Paulo está contente, está feliz por conta disso. As notícias que ele recebeu é de que o trabalho deles seguiu ao trabalho de Paulo. Veja, Paulo foi embora. Eles poderiam dizer: nós não temos capacidade. Nós somos novos convertidos, como de fato eram. Nós não entendemos nada aqui do que tem que ser feito. Nós temos tais e tais limitações. Nós temos dificuldades para começar, para continuar os cultos, para continuar fazendo isso ou aquilo. É claro que eles tiveram a ajuda de Timóteo, que provavelmente foi alguém que dirigiu ali por um tempo os cultos. É bem de se esperar, né, que pessoas capacitadas tenham se juntado ali para poder ensinar, para poder transmitir o que eles precisavam. Mas o que está sendo elogiado aqui, que é motivo de contentamento, é porque eles estavam trabalhando, eles estavam ativos, não eram simplesmente ouvintes, não eram pessoas que estavam ali passivas, mas que pessoas que demonstravam que tinham fé verdadeira. Além desse serviço que resulta da fé, Paulo fala aqui também do esforço que é motivado pelo amor. O verdadeiro amor não é egoísta. Claro, você vai dizer, né? É óbvio que não, né? Mas o que acontece é o seguinte: o amor que é implantado por Deus, ele leva ao desejo e esforço pelo bem do outro. Eu quero o bem do outro e me empenho em fazer isso, seja através do estudo da palavra para poder transmitir, dar uma aula de estudo bíblico, um discipulado, ajudas materiais, claro, ajudas de assistência, visitação, tudo está dentro. Agora, o amor implantado por Deus, ele não é egoísta, ele não fica se mantendo no seu mundo, dentro dos seus interesses, dentro da sua daquilo que ele espera. É muito comum a gente ver que o incrédulo, quando ele se achega, né, a uma congregação de crentes, a uma igreja, né, um grupo de crentes, de pessoas salvas, é comum ele pensar: deixa eu ver como é que essas pessoas vão agir aqui em relação à minha pessoa. Claro que ele está pensando no seu benefício, como é que ele pode se beneficiar daquilo. E claro que os salvos, com a devida sabedoria, vão procurar ajudá-lo, ensinando, discipulando e outras ajudas que precisam ser verificadas ali na vida da pessoa. E claro que essa pessoa, se ela vier a se converter de fato, o que vai acontecer com ela? Ela vai começar a pensar nas necessidades dos outros e vai se interessar em atender a essas necessidades. Esse é o amor do qual Paulo está falando aqui. O amor que, segundo ele nos explica lá em Romanos, é um amor que foi outorgado por Deus. É um amor que foi concedido por Deus. Não é o amor natural do homem. Se fosse o amor natural do homem, não teria nenhum motivo aqui para contentamento, nenhum motivo para festejar de forma, de celebrar de forma alguma, mas é o amor implantado por Deus. Portanto, é o próprio Deus com o seu caráter, o seu tipo de amor, o seu exemplo de amor, a forma de amor sacrificial de Deus, que é o exemplo aqui. O amor que Jesus Cristo demonstrou por nós, o amor que Deus Pai demonstrou por nós, o amor que o Espírito Santo demonstra por nós e ensina no nosso próprio coração a praticarmos. O verdadeiro amor não coloca barreiras, ele não é egoísta, ele não coloca barreiras. O que é o cristianismo senão rompimento de barreiras? O cristianismo, na sua origem, foi um rompimento radical de muitas barreiras. Barreiras principalmente entre judeus e gentios, barreiras entre senhores e escravos, pessoas das camadas mais da elite da sociedade e pessoas das camadas mais inferiores da sociedade, pessoas cultas e pessoas sem cultura, pessoas de uma raça, pessoas de outra raça, homens, mulheres, todos os tipos de pessoa agora estavam sentados lado a lado, em pé de igualdade. Claro que um ia ter mais posses que o outro, um ia continuar com a sua raça, não importa, o outro com a raça dele, o homem continuaria sendo homem, a mulher sendo mulher. Mas essas diferenças não estabeleciam barreiras. As barreiras foram rompidas em Cristo. Existe um senso de igualdade perante as pessoas. O cristianismo, ele nos ensina isso. Aquele irmão com quem eu tenho participado da vida cristã, com quem eu tenho dividido a comunhão, é alguém como eu, pecador, é um ser humano, é um homem mortal, e ambos somos fruto da graça de Deus. Ambos somos salvos pela graça, ambos participamos da comunhão no sacrifício do Senhor Jesus. Tudo isso é tão precioso, tudo isso é tão excelente que não cabem as barreiras. Não cabe ficar fazendo como diriam por aí, né, o mimimi, né, por conta de coisas tão banais, coisas tão pequenas, coisas tão rasas. Claro que as pessoas lá fora, elas se indispõem por qualquer besteira, por qualquer bobagem, mas no cristianismo, o amor, ele ensina a perdoar, ensina a tratar problemas de relacionamento, restaurar coisas que precisam ser restauradas, reparadas. Tudo isso é tratado dentro da igreja. É claro que tem gente que não quer isso, que foge disso, o que evidentemente se mostra como uma evidência de não conversão. Né, a pessoas que não querem em absoluto conviver, não querem participar absolutamente de nada do que se refere à comunhão na vida cristã. A gente poderia dizer que o amor que Deus nos ensina, ele nos traz um interesse desinteressado. Eu me interesso desinteressadamente, porque eu me interesso pela pessoa sem que isso represente algo que vai me beneficiar de alguma maneira, a não ser alegria, alegria de poder realmente fazer algo que agrada a Deus, algo que está de acordo com a vontade de Deus. Os Tessalonicenses tinham um amor consistente. Eles demonstraram isso. Isso era uma boa notícia. Eles tinham atitudes transformadas entre eles, certamente atitudes transformadas também, por que não, em relação aos incrédulos, porque nós precisamos amá-los, não numa esfera de comunhão, mas amá-los dando o testemunho de vida cristã. Finalmente, além do serviço que resulta de fé, o esforço que é motivado pelo amor, Paulo. Ele fala aqui da perseverança que provém da esperança. A verdadeira esperança não é circunstancial. O que que é uma esperança circunstancial? É uma esperança que, quando você vê um horizonte bom, você acha que as coisas vão dar certo. Quando você vê um horizonte ruim, as coisas vão dar errado. E nesse mundo, se você se baseia só nesse mundo e só no que tem aqui, de fato as coisas são assim. Você olha para a realidade à sua volta, muitas vezes você não vai ter motivos para ter esperança nenhuma, se você se basear, nas circunstâncias do mundo. Circunstâncias podem ser circunstâncias do momento, podem ser circunstâncias da sua vida pessoal. Mas podem ser circunstâncias mais abrangentes, as questões pelas quais a gente passa numa determinada época, numa determinada sociedade, dependendo do lugar em que você vive. Olha quanta coisa acontecendo na atualidade. A gente liga a televisão e se depara com cenas horríveis, né, de inundações, guerras, ameaças. Roubos, corrupção, e tanta coisa. A nossa esperança pode ir por água abaixo se depender dessas coisas, e vai. Certamente ela não vai resistir. Outra questão é que a verdadeira esperança, ela não é autoajuda, que é uma coisa da moda, né? Já não é de hoje, né? Mas já há algum tempo que autoajuda é o que as pessoas se baseiam para ter esperança, ou seja, é se encher de otimismo, se encher de motivação e dizer as coisas vão dar certo, o homem vai melhorar, o mundo vai melhorar, etc. Eu vou melhorar, etc, etc, etc. E muitas crenças bizarras vêm sendo passadas de geração em geração, há muito tempo. Veja, na igreja do primeiro século você tinha gentios, os pagãos, né, com todo tipo de superstição, e como você tem hoje, todo tipo de ideia que circula no mundo e que muitas vezes serve de muleta para as pessoas, para elas acreditarem, como eles mesmos dizem, em alguma coisa. Por outro lado, você tinha, né, lá na igreja do primeiro século, um grupo grande de israelitas que vieram de um ambiente diferente em termos de formação espiritual, onde eles tinham já sido educados, criados com base nas promessas lá do Antigo Testamento, as promessas do Messias, as promessas de um futuro, as promessas de uma redenção. Hoje o que a gente tem, na verdade, é um caldo, né? Uma salada, uma mistura de filosofias que se tem adequado ao ouvido pecador do ser humano. O ouvido pecador do ser humano quer ouvir coisas que o agradem, coisas que o animem de uma forma artificial. Não fale da cruz para as pessoas, não fale de Cristo, não fale do Evangelho, não fale da palavra de Deus, porque isso é fundamentalismo, porque isso é antipático, porque isso é ruim, isso é fanatismo, isso é tudo que elas não querem ouvir. Fale coisas que realmente elas queiram, e claro que os especialistas têm criado coisas muito boas, entre aspas, né, para esses ouvidos, que na verdade não são boas, são venenos que vão afastando cada vez mais as pessoas de Deus. A vida em Cristo é termos o Espírito Espírito Santo como penhor da nossa herança. O Espírito Santo, a palavra diz que ele nos foi dado como um penhor, como o princípio de um pagamento que Deus se compromete a fazer lá no final. Ou seja, o fato de nós termos o Espírito Santo hoje, o fato de nós termos toda essa certeza em Cristo, termos os nossos fundamentos em Jesus Cristo, que é isso que Paulo coloca aqui, é uma esperança em Jesus Cristo, não é uma esperança qualquer, é esperança em uma pessoa e na sua obra. E o que nós aguardamos? Nós aguardamos a plena liberdade, a glorificação, a ressurreição, a vida eterna com Deus, livres não só dos boletos, não só das consultas e dos remédios e das aflições e da insegurança desse mundo, mas livres de todo o mal para sempre. E com toda certeza, o prêmio, a coroa da vida que nos está reservada pela fé em Cristo. E isso é o que nos dá firmeza hoje, é isso que nos mantém hoje estáveis em meio a toda instabilidade que nos cerca. A nossa própria instabilidade, a instabilidade da nossa carne, ela acaba encontrando firmeza em tudo isso, em todas as promessas, em tudo que Cristo representa para nós. Os Tessalonicenses tinham essa esperança perseverante. Como você acha que ficou o ambiente lá depois que Paulo saiu dali, com tanta perseguição que houve? Acha que foi fácil para eles? Não foi fácil. Eles tiveram que enfrentar muitas situações, situações que as pessoas muitas vezes romperam. Isso aconteceu na igreja lá no passado. Pessoas romperam com aqueles que eram convertidos. Tiraram essas pessoas, muitas vezes, cortaram certos privilégios, pararam de fazer negócios, muitas vezes, com artesãos que se converteram. Muitos foram maltratados, mas o que Paulo está dizendo aqui é que eles se mantiveram perseverantes. Por quê? Porque tinham a verdadeira esperança. Bom, fica aqui um encorajamento para nós, sem dúvida, né? O que a gente espera mesmo é que a mensagem chegue a corações onde o verdadeiro evangelho tenha encontrado um coração trabalhado por Deus e a verdadeira fé tenha sido despertada. Então, sendo esse o caso, vamos exercitar nossa fé por meio do serviço, serviço que não é ativismo, o serviço que de modo algum é uma fé inoperante. Vamos praticar o amor por meio da comunhão com os nossos irmãos. É só assim que o amor bíblico pode ser praticado. E, claro, testemunhando aos incrédulos, amando os incrédulos na medida em que cabe amor por pessoas que estão perdidas, que estão em trevas e perante as quais nós precisamos ser luz. É assim que nós os amamos e devemos aprender a fazer isso da melhor maneira. E vamos fortalecer a nossa esperança, não com mensagens motivacionais, com versículos tirados fora do seu contexto, com promessas vazias, com autoajuda misturada com Bíblia, né? Por incrível que pareça, isso está cheio por aí. Mas vamos fortalecer a nossa esperança em meio às provações. Quando vier a provação, e certamente cada um de nós sabe aonde está sendo provado, aonde está tendo uma tribulação na sua vida, é nesse momento que a nossa esperança pode e deve ser fortalecida. Nós devemos buscar onde está a nossa raiz, a raiz da nossa fé e para onde aponta a nossa fé, quais são as nossas garantias, qual é a nossa segurança. Que Deus nos ajude e que lá no céu, Deus se alegre da nossa vida, e se contente por ver em nós um cristianismo autêntico. Deus te abençoe, que esta mensagem seja válida aí no seu coração e na sua vida prática. E até a próxima semana.